ter pensado em não ter chamado pra valer. Hoje, com o tempo passado, sou eu o culpado dessa dor. Porque você não me amava, você só me transava, por favor. Porque você não me amava e só me transava, por favor. Com o tempo passado, sou eu o culpado dessa dor.